meu amor por você. Meu amor por você vai durar para sempre e me faz renascer com o pôr do sol e me faz é lindo, muito lindo te ver sorrir. O meu amor você vai além do infinito. O meu amor por você vem dos céus, é divino. Faz renascer com a luz da manhã e me faz descobrir que é lindo, simplesmente lindo.